meia, pouso autorizado, pista 10, 95 graus, 12 nós, 1014. Autorizado, pouso, cabeceira 10, 1014, 32 na meia. Posição, aguarde para decolar. Quebec Sierra, livre decolagem 97, 95 graus, 10 nós, atenta à esteira do Airbus da Trans, 1014. Aos 38, direito, 1219. 219, 3216. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 3216. Gol 1167 para o Pushback, acionamento, está na posição 10. Gol 1167, em coordenação com o solo, chame para o táxi. Para o táxi 4463, 1105 a bordo, 3 horas, alternando Salvador. Confirme a alternativa? Salvador. Gente, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 1 8 decimal 95, ajuste 1 0 no 4. 1 0 no 4, via Índia, ponto de espera 0 18 95, 4463. Controle Salvador de Papatão, Rio Quebec Sierra. Rio Quebec Sierra. Prossiga. Colombano 7 para sua escuta. Tio Quebec Sierra, suba e mantenha um no meu pés. Reporte pronto para prosseguir direto Barra Grande. O senhor pegaria 4500 com o Tio Quebec Sierra direto? Suba e mantenha a partir da décima milha, suba para 4500 pés direto Barra Grande. Décima milha para 12500. Inicialmente autorizado Barra Grande direto, ascensão após décima milha. Prato. É, Cruzulu Novembro, chame a torre em 1895, descendo para o tráfego de pista 17. Final de 3 milhas, o Eco Zulu 90. Salvador, gol 1167 com 3 horas e 50 de autonomia, Gana Galeão. Está com 186 a bordo para o táxi. Gol 1167, autorizado táxi via pátio, Índia, até o ponto de espera da pista 0, quando lá, chame torre 118 decimal 95. Atente ao fome até através do 08. Autorizado táxi via Índia, bate até o ponto de espera da 10, com lá 12295, atenta o follow-me através da 08, 167. Juliette, Bravo Delta, controle. Nós temos duas aeronaves desconhecidas, mantendo o nível de voo 1900 no seu rumo. Curve à esquerda e voe na proa 180. Decola da 1-0 com a primeira curva pela esquerda, saída Tuca, Jamo, Caju, aciona 5042, controle 119 decimal 35. Oi, Salvador, bom dia. 4463 azul, decolado, curvando à direita, perfil da Delta. 4463, sube e mantém a nível de voo 180, perfil da Delta. Perfil da saída, ascensão 80, 4463. Metro 35, 3 Juliette, Bravo Delta, já está solicitando modificação de regras? Ciente, acendendo ao 1905 visual, Juliette, Bravo Delta. O referido tráfego encontra-se na sua posição de 2 horas, 15 milhas, mantendo uma centena com o rumo Eco. Velocidade de 100 nós, mais 2 minutos nesta proa, regressa à proa de conquista. Com referência, autorizaria a direita da EL para o 4463? Autorizado da EL, 4463. Direita da EL, 4463. Espera, dá 1-0. 1-0, chegada a Mari. 070, chegada a Mari. Desça e mantenha 2.000 pés, livre ILS, pista 10.014 no 014, após o localizador. Posarano, lock 2.230. Juliette, Bravo Delta, da presente, assume na proa de conquista visual. Livre. 7 aos 47, 3035, boa viagem. Obrigado, bom trabalho. Gol 1167, ascensão 360, vigilante. No lock 2230. Confirme o preconizador. O Chané 6200, desse mantenha 2 mil pés, livre LF, acusa o localizador. Bandeira com a mala estabilizada, 6200. Passarido 2230, completa final, turno 1895. 1895, tá vendo? Salvador, passarei 2230. Repetindo 367, 55 a bordo, 2:50, saia na 25. Me pouso 2230. Uno, Índia, até o ponto de espera. Quando lá, chame torre 1 8 decimal 95, ajuste na 093. Azul 4163, chame o centro Recife na frequência 1251. 1251, 4463, até a volta. Ciente, Kilo Romeo Oscar. Azul 4076, desça e mantém nível de voo 080. Tente, agora após a passaredo, estou autorizado a alinhar e manter o 5367. 47. Reportará no localizador com 1909 esquina, com 1909. 3290, desça e mantenha 6000. 3290, 1013. 6000, 1013, 3290. 035 00 para Barreiros, recorda 10, curte o perfil da Momo, pós Momo DCT. 5112-7035, 35447. Protegendo oito correto, chama para puxa acionamento trip 5447. E depois agora puxa e back acionamento trip. Rocha 6200, tá 2 milhas do externo, visão. 6200, continue e aguarda a autorização de pouso. A pista livre, 200. 367, decolagem autorizado, 120 graus, 109. Decolagem 5367. Passagem 2230, autorizado táxi via Alfa, quilo, remota 0243. Quando lá, atende o sinalizador. Atenção, remota 02. Sim, remota 02. 3290, reautorizado 2000, acusando localizador, velocidade 2309 1013. 69, 1013, 3290. Chile 6200, cheque trem, pouso autorizado, 950 graus, 109, bicho no zero. Achecado, livre pouso, 6200. 5367 ao 53, controle 1935, boa viagem. 1935, boa. Zona 44, identifique, desça e mantenha nível de voo 120. Controle Salvador, muito boa tarde, 35367, PUCA. 35367, contato radar, sobe, mantém 190, vigilante. 190. 0, Gondor 962. Gondor 962, chama a torre em 1895. 295. Tá, 3290, livre LS, acusa o localizador. Posto estabilizado, X-ray, TAN 3290. Torre Salvador, Gondor 962, Ring LS, tá 10, baixar a trama. Meia aproximação, aguarda a pista livre, no aguarda, vai vendo. É 200055, controle 1935, tem uma boa. Com correção, direito 1219. Então, nós, né, 200. Paulo, 6200, livrou a nossa escuta. 6200, autorizado táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 6200. Um 44, desce aí, mantém nível de voo 0. 6200. 62, pouso autorizado, pista no 0, 130 graus, 109, o ajuste no 013. Pouso no 0, 1013, Gondor 9, 62. Azul 4076, desse, mantenha 2000 pés, livre LS, acuse localizador 1093. Gol 1167, ainda mantém a sua escuta? 1167, chame Recife 6200, autorizado ingresso na Juliette, portão 6200, parte 1. 6200, parte 1, não, 6200. 3290. 3290, chamei a Turrinha no 895. 295, boa. De controle, voltando. Nove meia dois ao 59, direita 1219. 1962, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa 77, 1962. Baixou aí, travou? Acima. Livre pouso no 50 graus, 109, ajuste 1093, livre pouso 3290. Vitor, prossiga. 4 até 2000 pés com redução para 230 nós, reporte localizador 1013. A 2 pés, 1013, 230 nós, 3, 4, 1962, autorizado ingresso na Juliette, portão 09. Juliette, portão 9, vamos lá, vendo. Olha para o tráfego de Barra Grande, ao passar 2500, frequência livre, 1013, aqui no Quebec Serra. 190 ao 02, direita 1219. Direita 219, bora. O 4076, estabilizando no LS 76 a distância. O 4076, chame turno em 1895. 1895. Tan 3144, 2000 pés, livre LS, acusa o localizador. Que reporta o localizador 3144. E Paulo, e na quebra, chame a turno para cruzar a 17. Azul 4076, bom dia, estabilizado LS. Achou e travou? Reportará configurado. Alfa Juliette 8, boa. Controle, quando possível, pode andar para o de Maceió, correção. Maceió, Aracaju, senhor, para o 35367. Né, 5367, já em processo de transferência, chame Recife em 12685. Chamará, senhor, 12685, boa tarde. Agora 76, ponto autorizado, 150 graus, 12 nós. Direito 13, checkpoint. Trem baixo travado, livre pouso, listão na 0, azul 4, 076. Localizador 3144. 3144, torre 1895. Obrigado, até mais. Continue agora, se livre. 7. Autorizado o cruzamento, Romeu Golfito. 407607, direita, 1219. 19, à direita, 4076. Tarde 393, posição 4, entrada Lima para autorização. Esquema do louco? Então, TAN 3193. 7393, prepara a DAEL e aguarda a chamada. Prepara a DAEL, aguarda a chamada. 3193. Paulo Salvador, boa tarde, 4076, levando como seus... 4076, CDV Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, 4076. Coordenação da mudança do LS para 28. No 44, por autorizado, 1 Centeno 5 9 13, cheque tranco. Passou, checou, 3 5 3 1 4 4. Eu vou coordenar com o controle aqui, a torre não tem jurisdição para isso, eu vou coordenar com o controle, Rodolfo. Ok, coordena com o controle. Estamos correndo com o controle a mudança do ILS para 28 e verificando seu plano, só um minuto. Dois, um, nove, três, um, quatro. Centro 3144, Ciro de Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, 404. 3193, corta. Afirmativo, já foi. Galeão, nível 360, via uniforme Zulu 10. Retorno da pistão na 0, primeira curva à direita, saída da El. Bandeira Leda, após Leda Bridge. Bridge interceptou o informe Zulu 190, segue até SMAP, após conforme plano. Controle 199.35, transponder 51 nas. Ciente, então 3193, está autorizado Salvador Galeão no nível 360. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, Natael, Leda após Leda, direto Bridge, Bridge intercepta Upper Zulu 10 após SMAP. 119.35 é o controle Salvador e transponder é o 5115, Dan 3193. Correto 3193, chama para o pushback essa vez. Chama lá, 3193. Livre do 7 ao solo, voltada. Confirme a intenção, após decolar. Previsto é seguir na ponte, via Golf 677, mas o senhor quer fazer um cheque na LS, como pretende fazer esse procedimento? Então, vocês vão fazer a saída normalmente, da coluna da 10, cumprindo o pressão da Conde, porém nesse momento o ILS que tem que estar operando é da 28, isso? Agora, que não tem aeronave na aproximação, a gente vai solicitar o controle que modifique agora para o ILS da 28. 4447, 4 47 na escuta? Na sua escuta. Como é recebe na 42? Firme. Pro 544. Como é recebe o solo na equipamento 2? Agora 5%. Obrigado. Desça aí, mantenha nível de voo 050 em Salvador 1013, chegada Mari. Solo Salvador, o TAM 3193 para push e acionamento, posição 3. 3193 autorizado, pushback e acionamento, verdade. Autorizado, chamará. Mantém nível de voo 0 50 na chegada da mãe. Mantém a proa de lúvido ainda em função de outra aeronave na terminal. Mercula esquerda, cubra o peixe da Conde. Controle 1 na nova decimal 35, transporte 5071. Cotejamento GIV, autorizado táxi, chame no ponto de espera do hotel, confirme PAB e autonomia. DIP 544762 de PAB, 5 de autonomia, alterna Brasília para o táxi. Via Índia para o ponto de espera, quando lá, torre 1895, ajuste 1003, ajuste padrão, bom voo. Estimativo, quando no ponto de espera, 1895, obrigado, uma boa tarde. Sigo 447 a linha e mantém cabeceira no zero. o trip 547 mantém a posição? Mantém. Solo o 32 na meia. Liga na meia, prossiga. Autorização Fortaleza, informação Lima. Não copiei, repita por gentileza. Informação Lima, autorização Fortaleza. Agiliza o cruzamento, por gentileza. A aeronave na cabeceira está guardada. Afirmativo, agilizando o G27. Autorizado Fortaleza, nível 370, de uniforme Zulu 19. Decola pistão no zero, cumpre o perfil da saída Momo. Transição Froti. Controle 19.35. Transponder 5127. Autorizado 370 Fortaleza. Decola da no zero, no perfil da Momo Froti. 19.35, controle até Zulu 19 a aerodia 5127, com transponder o Santos 32 no meio. Correto, 32 no meio, acho que para o pushback de acionamento. Hugo? Oi? Aura! November, Hank Mike segue pro corredor forte? Autorizado, voo local no corredor forte a 1.010. Cola pistão no 7, primeira curva à esquerda. Controle 1.935. Acione 0.1.0.1.0.1.6 na transponder. November Yankee Mike, chama a torre para acionamento, ajuste 1013, bom voo. Para a Juliette. Gente, siga o Tange. E quando é no ponto de espera, chame 1895, QNH padrão. Controle, boa, trip 5447 na mão. Trip 5447, contato radar na decolagem, sobe e mantém nível 200, vigilância. Sessão 200, trip. Para o Protax. 327 vai seguir o TAN. Ok, já checamos aqui o equipamento, está satisfatório o INS da 28, pode comutar o INS para 10, tá? Já fica a critério de vocês. Ok, gente, vamos correr mais, grato. Solo, o Tantley 193 acionando, pronto para o tanque, POB de 62, autonomia de 0403, alternando Campinas. 3193, chega via Índia no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1013. Confirmando, são 63 a bordo, 63? É, negativo, 62. 62 a bordo. Entendeu? Livre táxi via Índia, ponto de espera da 10, chama a torre em 118. É, confirma? 118.95 a torre, quando no ponto de espera, com 62 a bordo, bom voo. 118.95, obrigado. Negativo, Jave não tem contato. Só um minuto, Gol 967. Tchau, até, prossiga. pare a arbórea agora de chamada, Vitor de Anatel. 5240. Passaredo, prepare a arbórea agora de cópias, número 3. Diego 27 ao solo, novamente. O controle acabou de entrar em contato conosco, informando que ainda não tinha tramitado, ainda não tinha comutado para o LSDA-28. Então, provavelmente, você fez o teste com a LSDA-10. Vem, que mete a foto no ponto, espera, tá de Oscar. Salvador, boa tarde, 3193, estação ponto espera da 10, pronto. Então, 3193 autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 140 graus com 08 nós. Ali decola, 3193. Esquina descida, 63, hora 100. É 315, reduz a velocidade para 180 nós, desse mantém a 3 mil pés. 1803, seu pé. CP 10240, prossegue no procedimento treinado. Já está visual com o campo, só precisa a final da 10. Não entendi? Já visual com o campo, vai interceptar a final da 10. Quem modula? 5240. 5240 completa está, autorizado 2 mil pés, livre LS 1013, com o localizador. Sete. Direita, campo visto da saída Arbor, após Arbor, direto, controle 199 decimal 3x, transponda 5102. 0. É, isso é grato, bom trabalho. Outro Salvador, boa tarde, 3193 da TAM. Oi, Salvador, boa tarde, GPP5240, estabilizado nacional. Autorizado acionamento, para o táxi, chame 1895, ajuste padrão. Viu 3193. Carona. 3296. Autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado pushback, chamada para o táxi, 3296. 4089, corta. 195. Oi, táxi. Sede autorizado decolagem pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Livre decolagem, 327. Certo. Controle 199 decimal 35, transponda 5132. Minha 141 autorizada até 2 mil pés, desce via chegada, cruze localizador 1013. 2000 DSV, chamará estabilizado no laço 6141. Gente, o Guardião 07, reposte na táxi e Oscar, por gentileza. Temos a TR da Trip na full sinal, pista no zero. Sempre 240, sinal baixo, é calor. 240 da Trip, autorizado pouso, pista no zero, vento no 60 grau, 07 nós. Pista 190, 1003 é ajuste. É, QNDB 010, 63, 63, tá visual já. 867, autorizado 360 para Brasília. De uniformes Luna 7, decola da pista 10, saída Arbor, dos Arbor Elefa, controle 199.35, transponder 5106. GV, suba aí e mantenha nível de voo 090, saída Conde. É, autorizado 090, nossa Conde, GV 27. O avião 07 decola do pátio com a produção da Tapuã, informando o tempo estimado de voo e o comandante a bordo, por gentileza. Ok, movimento no 30 graus com 08 nós, reporte para o solo. Então, acione identificação desse mantém nível de voo 080, 1013, chegada máxima. Vem Mike, Mike a linha e mantém captura no 7. Grupo 5240 no solo 29, direita no 219. Grupo 5240 no solo de Salvador 29, direita 121.19. 219, 5240. 0, 0, 0. 3, 2, no meio, quando no ponto de espera 1895, ajuste 1003, bom voo. Autorizado, taxi, ponto de espera 295, ou 3, 3, 3, 5, 2. 3, 5, 2, 4, 0, siga via quilo para o pátio 3, atento ao passarelo que vai livrar. Quilo, pátio 3. 4-0. Número 10, segue até o farol da barra, vai prosseguir litoral de novo, voará direto, confirma. Farol da barra, senhor. Reporte farol da barra. 7. 150 graus com 109. 11-3-1. 2 para o táxi. Passareiro, siga o Marília que sai do pátio, quando é no ponto de espera, chame 1895. Ajuste para abrir um bom voo. Vai seguir o TAM, ponto de espera 1935, passareiro 2230. 1895, Torre. 1895. Posso movendo com 6305? 140 graus com 10 nós. 140 com 10, obrigado. Autorização da Leon, nível de voo 360. E aí, qual foi o Oxamé mesmo que chamou? Afirma, Oxamé 6213. Oxamé 6213, só um minutinho, Oxamé 6213, eu tenho um plano aqui vencido. Sabe dizer se foi feito o Guandelé? Feito para ir 16:35 do voo agora, daqui a 3 minutos. Chegou aqui. Pronto, cópia? A própria. Galeão 360, acorda da pista 10, saída da El, após da El, Leda, após Leda, Bridge, Bridge intercepta na reforma do 10, chega até SMAP após, conforme rota do plano de voo. Controle 199.35, transporte 5035. Autorizado o Belion, conforme 360, decola 10, da El Leda Bridge, após conforme, a 2190 SMAP, luz do canal 35, 5035, código transporte, 6213. Correto, 6213, chama para o pushback, somente. Agora é. Mantenha a posição, já temos um traço cabeceiro 17 alinhado. Vitor Charlie Hotel, mantenha a posição, é o número 2 para decolagem em Salvador, já temos um tráfego alinhado na cabeceira 17. Estabilizado, Xamia 61, Capão. Bank Mike, após a decolagem, tem condições de manter a perna contra o vento da pista no zero? 1895, Capão. Tram 3193, chame Recife 126. Corrigindo 251. Recife 1251, boa tarde. Boa. Torre Otá 32 anos mesmo, ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera, tram 32 anos mesmo. 32 anos mesmo, mantenha. Torre Salvador, Xanar 6141. A uma milha ainda de Têmbora já reduziu, estabilizado. Gente, o Xanar 6141 já baixou travado? Negativo. Gente, reporte quando? Altímetro 10113. Informa o tráfego, um tupi acendendo para 1000 pés, mantendo a perna contra o vento da pista no zero. O 6141. Gente, agora baixa a cavalo. Gente, 6141 do Xené, tráfego avistado, autorizado pulso, pista no zero, vento 130 graus com 08 nós, altímetro 10013. Repousando no 06141. Mike decolou os 34, mantém a perna contra o vento da pista no zero, aguardando instruções. Contra o vento da 0, November Mike. Dial, após Dial Lady, após Lady Ildis, para interceptar 3-50. Nível 340, transponda 5104, controle 1935. Guardião 07. Sim, a gente fazendo os cálculos aqui, o número 1747 para pouso em